tua presença. No meio da igreja tu estás aqui. Sinto alegria tão grande, é a tua presença que eu sinto em mim. Posso chorar de alegria, pois sei amor está neste lugar. Eu só estou aqui porque sei que meu Deus aqui também está. Sinto a glória de Deus invade minha vida. Sinto a chama ardendo em meu coração. Anjos de Deus passeando, eu posso ver pela fé. A mão de Deus me tocando com muito poder. No meio da igreja tu estás aqui. Sinto alegria tão grande, é a tua presença que eu sinto em mim. Posso chorar de alegria, pois sei teu amor está neste lugar. Eu só estou aqui porque sei que meu Deus aqui também está. Sinto a glória de Deus invadir